Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, estimados ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Este é o novo programa aqui da Rádio Antena Web, que vai para o ar às terças-feiras às 18 horas. E tem uma particularidade. É apresentado a dois. Olá, boa tarde. Pois é, o nosso amigo Nuno Miguel, que cá está então para lhe fazer companhia, tal como eu, às terças-feiras às 18 horas. Cá estamos nós. Então explica lá, Nuno, para os nossos ouvintes, qual é que é a lógica, qual é que é a mecânica do nosso programa. Ah, se eu vou explicar, que categoria, se eu vou explicar. Então escolhes tu ou escolho eu. Isto é simples e acho que ao mesmo tempo vai ser até interessante para nós e para os ouvintes. Escolhes tu, escolho eu, é precisamente o que o nome do título, o título do programa diz. Numa semana, por exemplo, neste caso hoje, o Carlos vai ser o primeiro a escolher e eu depois vou responder. O que é que eu quero dizer com isto? Em cada programa, em cada segunda-feira, vamos ter 3 músicas cada um. Portanto, ao todo, 6 músicas. Hoje, por exemplo, o Carlos escolhe uma. Eu sei que músicas, que 3 músicas é que ele vai escolher. Mas todas as músicas que ele escolher, e eu também, têm que ter uma relação qualquer, ou pessoal, ou a própria história da letra. Qualquer ligação com cada um de nós. Se é o Carlos a escolher, ele vai escolher uma música e depois vai explicar, vai dar a justificação, o porquê daquela música não escolheu à sorte. E depois sou eu a responder. Escolhes tu ou escolho eu? Neste caso, escolhes tu, é o Carlos a escolher primeiro. Ou seja, eu sei que 3 músicas é que ele vai escolher e a resposta, o que eu estava a falar há bocado, como é que vem a resposta? A resposta surge num tipo de música dentro do mesmo género. Ou seja, se o Carlos escolher, hoje não é o caso, mas se escolhesse uma música folclore, eu respondia com uma música folclore e também com uma justificação, com alguma história de vida, alguma coisa para contar. Portanto, basicamente é assim, só que é à vez. Hoje é o Carlos, a prioridade é o Carlos. Ele é que é o patrão hoje. Para a semana sou eu. Agora vejam lá a justiça, é que eu não sei o que é que ele me traz para aqui. Era isso que eu ia dizer. É que, por exemplo, hoje é ele a falar primeiro e ele não sabe que músicas é que eu vou trazer. Assim como eu também não sei que histórias de vida ou que justificações é que ele vai dar para cada música. Que... Por exemplo, eu posso já adiantar as músicas. É a portuguesa, é a marselhesa e é o God Save the Queen, não é? É o hino de Portugal, de França, de Inglaterra. Exatamente, as músicas que ele vai trazer hoje. É isso mesmo. Mas eu não sei a justificação, o porquê, se ele gosta, se não gosta, se tem algum momento especial da vida dele ligado a essas músicas. Claro que estava a brincar um bocado, não é nenhuma daquelas músicas, não é nenhum dos hinos. Portanto, conclusão. Cada semana, hoje, vamos pegar no exemplo 2, eu sei as 3 músicas que ele vai escolher e já escolhi as 3 dentro do mesmo género. E até pode ir mais além só do mesmo género, mas isso eu vou falar já daqui a pouco. Para a semana, eu vou trazer 3 músicas que ele já sabe, mas eu não sei que músicas é que ele vai trazer. Daí eu dizer no início o interessante que é para nós, que é para os ouvintes. Siga, posso falar? Exatamente. Pronto, ora bem, e vamos começar pela primeira música. A música que eu escolhi para primeiro é uma música lançada no ano de 2000, do álbum Back in Blue dos Backstreet Boys, chama-se Shape of My Heart. Escolhi esta música por um motivo muito simples. Eu estou a imaginar que eu não sei qual. Pronto. É aqui, peraí, só um bocadinho. É aqui que entra a surpresa da coisa. É que o que ele vai dizer a partir de agora, juro-vos que não sei e não faço ideia do que é que ele vai dizer. E acreditem mesmo que ele não sabe. Não, é assim. Pronto, o Antena Web surgiu há coisa de 9 meses, não é? Fez recentemente 9 meses. Aliás, está a completar precisamente hoje 9 meses. Mas esta história de fazer rádio começou em casa, aliás, como está explicado na nossa página, na história, e começou precisamente a 20 de novembro. Ora, a 20 de novembro eu comecei a fazer lá uma brincadeirazinha em casa e a música, a primeira música que eu escolhi para tocar naquela suposta emissão foi precisamente esta, Shape of My Heart, dos Backstreet Boys. Ah, muito certo. Não tinha pensado nisto, mas é continua a falar, bem. Não, é esta a história da música, pronto, e acabou por se tornar uma música muito especial porque foi no fundo aquela que, se aquilo fosse uma emissão a sério, seria a primeira música que teria passado. Muito bem, então vamos ouvir. Mm-hmm. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Agora diz-me, Nuno, com o que é que me vais responder? Diz lá. Eu vou responder porque é que eu, ao bocado, disse a ti e aos ouvintes que, além do mesmo género musical, eu hoje para a semana, o Carlos, poderia responder mais além disso. É que a resposta pode surgir precisamente dentro do mesmo artista. Não é obrigatório, aliás, se calhar raramente isto vai acontecer. O que é que achas? Vai acontecer tantas vezes ou poucas? Não sabes, pois, está com isso. Não sabemos. Mas a resposta pode surgir dentro do mesmo artista. E, curiosamente, para a estreia, até te vou lixar e vou responder dentro do mesmo artista. Backstreet Boys, tu falaste... Aquela música Shape of My Heart que vimos agora é de Black and Blue, não é? De 2000. Exatamente. Pronto, eu vou-te responder com uma música gravada 2 anos antes, mas lançada no ano anterior, em 99, que é do álbum, não sabes, Millennium. Já respondi. Ias responder, mas eu respondi antes. Pronto. Qual é? Foi o terceiro single do álbum Millennium, muito conhecido até na altura, que é Show Me the Meaning of Being Lonely. Já calculava. Já calculava, se calhar é assim. Então perguntas-me porquê? Pois. Já agora. Porquê, não é? Já agora faz o sacrifício. Já agora explica lá, não é? Porque Eu acho que só este título, a própria letra da música tem muito conteúdo também, mas só o título mostra-me o significado de estar sozinho. E nós, em certas circunstâncias da vida, aliás, eu acho que este programa vai se basear muito nas nossas experiências de vida do passado, não é? Ainda agora tu deste um exemplo de quando começou a rádio, na emissão experimental, um passado recente. Eu também posso falar de um passado recente, assim, no geral. Nós, sem nos apercebermos, de um dia para o outro, podemos cair neste mesmo, podemos cair na solidão. Mostra-me o significado de estar sozinho, é o que diz o título da música. Mas há muita gente, e eu conheço vários exemplos, que já sabem esse significado. É pena, já sei, estou a começar o programa com um tema triste. Ai, que eu te digo, não estou a chorar. Mas, de tanto num dia, temos muitos amigos e muitas pessoas à nossa volta, com passado uma semana ou passado um dia, a maior parte delas desaparece. E, pronto, se os Backstreet Boys viessem ter comigo e pedissem para mostrar o significado de estar sozinho, conheço muitos casos em que, pronto. Além disso, esta música também marcou um bocado a minha adolescência, quando eu ainda frequentava a escola, no ensino básico ainda. Havia muita gente a gostar desta música. Quando o single saiu, quando começou a passar na... Sabes que esta música era daquelas que eu não importava de apanhar a meio, mas eu tinha de gravar. Exatamente. Eu tinha de gravar esta música. E então eu tinha um amigo meu, um grande amigo meu na altura, que gostava dos Backstreet Boys e esta música para ele, pronto. Mas não foi só por causa dele, é que, tal como estava a dizer, muita gente da minha idade, na altura, 12, 13 anos, esta música era um sucesso. E pronto, o próprio conteúdo até está, de certa forma, relacionado com muito do que tenho vivido e experienciado. Não é assim que se diz? É experienciado. E pronto, é um tema triste, mas é um tema bem real e acho que a música é bonita. Do álbum Millennium, Show Me the Meaning of Being Lonely. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night to the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. estamos de novo. Acabamos de ouvir a música do... escolhida aqui pelo Nuno. Backstreet Boys. Exatamente. Show me the meaning... Como é que isto se diz? Show me the meaning of being lonely. É que a única palavra que eu consigo dizer de jeito é lonely. Não sei porquê. E até já sei quem escreveu. Quicko, Herbie, Sandberg e Martin Kahn. Estou a ver na internet. Já sei quem escreveu. Dizem ali. Songwriters. Dois pontos. E tem o nome das pessoas. Pronto. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito informado, não é? Muito informado. Sim. Agora é o Wind of France, não é? Exatamente. Agora é o Wind of France. Olha lá. Tu, esta coisa de primeiro dizemos que são os hinos e agora não são. Trocaste-me aqui os cartões todos. Não tem cartões nenhum, mas... A segunda música... Bom... Alguns dos ouvintes poderão surpreender-se com o nome, quer da intérprete, quer da música. Mas a verdade é que esta música... não é música pimba. É da Micaela. Chama-se Erros de Amor. Mas, primeiro de tudo, eu prefiro chamar música popular portuguesa. E não música mesmo, porque acho que isso é um termo denotativo da música. Aliás, ainda estou... Agora um bocado à parte, nem vamos prolongar muito por isso. Ainda estou para perceber o que é que chama música pimba. A música popular portuguesa. Sabes porquê? Não, porque há uns tempos surgiu... Certamente... A música do Emanuel. A música do Emanuel. Ah, foi por causa disso? Foi por causa disso. Porque antes já havia... Sei lá... O Tony Carreira já estava a cantar antes. O Tony Carreira começou em 88. O José Malheu ainda começou antes e por aí. E não se chamava música pimba. Mas pronto, enfim. Ficou. Já lhe apanharam um jeito. Continuam lá com a Micaela. Mas pronto. A música da Micaela... Bom, é assim... muitos de nós... Eu acredito que muitos dos ouvintes tenham feito também isto. É que, para além de gravar músicas diretamente da rádio, gravava-se músicas diretamente da televisão. Chegava-se ao Top Mais, aos canais de música, não sei o quê e tal. Tenho uma cassete de 3 horas só com isso. E muitos deles, Made in Portugal, lembras-te? O programa, por exemplo. Carlos Ribeiro. Era. E o Top Mais, exatamente. E eu tinha 19 cassetes, duas delas. É verdade, pronto, também, na verdade, também tinha ali duas de 2 horas e meia. Mas também tinha duas de 4 horas, portanto, compensava. E o resto era tudo, de 3 horas. Eu gravava tudo, eu gravava os concertos. Houve um concerto de Natal do CNL, que era o canal de notícias de Lisboa. Exatamente. Que é o atual ciclo de notícias. Exatamente, do grande, inexplicavelmente já não no ar aqui em Portugal, só música. Uhum. Enfim, aliás, foi precisamente daí que eu tirei esta música, Micaela, Erros de Amor, 2 de julho de 1999. Como é que sabes o dia? Foi muito importante para mim, foi o dia em que eu comecei de facto a gravar. Foi aí que eu comecei a tomar assim, um contacto mais sério com a música e em que comecei a aprender e a perceber o valor que ela tinha em termos de preservação. Eu acho que esse dia devia ser feriado nacional, quer dizer, 2 de julho, calhava bem ali a seguir ao São João e ao São Pedro, virando mais um feriado. Exatamente. E então para as pessoas já furada, aqui em Gaia, era uma delícia. Pronto, então foi uma bela manhã em que peguei numa cassete. Gravada em casa, né? E que tinha a famosa lista de Schindler. Grande filme. E eu, como gostava muito do filme, decidi gravar música por cima. Então, pronto. Lá fazia a mesma ideia que era a lista de Schindler. Enfim, havia lá uns. Era um bom filme. Exatamente, pronto. Então, enfim, comecei a gravar música de facto. Aliás, ainda me lembro da ordem das 5 primeiras músicas. Para uma delas, a quarta também era do álbum Millennium dos Backstreet Boys. Mas era outra, Tell Me Why, acho que é assim que se chama. Tell Me Why, exatamente. Pronto. E então, esta música, sem dúvida, que me marcou muito. Ah, percebi. E pronto, e é esta música. Micaela, Erros de Amor. Quantos de nós é que já não cometemos, não é? Ora, nem mais. Ora, aí outra associação que tu não disseste, mas digo eu falo por ti. Tu. Erros de amor, contos e contos. É verdade. Mas é verdade, a própria Micaela diz. Erros de amor, toda a gente faz na vida, não é? Exatamente. Portanto, vamos lá à música. É isso. Erros de amor de Micaela. Erros de amor, toda a gente faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto, dá-se o melhor em contrapartida, ganha-se uma vida, como esta que dei tanto. Erros de amor, toda a gente os faz. mas no fundo erros de amor, como que me faz sofrer. Fiz o pior, mas ainda me iludo, e apesar de tudo posso voltar a fazer. Então a música é gozada. Ora, mais um motivo, sem querer, mais um motivo de interesse deste programa é que quando o Carlos me falou, quando é que me disseste, para aí uma semana, no início, pronto, um dia destes, as músicas que queria colocar na emissão de hoje, eu quando levei Micaela e Erros de Amor, pensei que fosse exatamente a música popular no seu popularismo. O que é que quer dizer com isto? Assim. Realmente, quando começaste a falar Erros de Amor, e agora que ouvimos a música, já sei perfeitamente qual é. Erros de Amor. Ah, e mal começou a música, associei logo. Portanto, mudei. A minha segunda escolha para hoje não ia ser essa, mas passa assim. E também tem o seu significado. Ora, a música começa com... é mais para um conteúdo e até como quase uma resposta à letra em relação à música que tu escolheste. É que a música começa com estes versos. Querida. Agora vou ler a... queres que eu leia assim a calminho ou a... A calminho. Querida. Pensei que fosse mais fácil contigo longe. Afinal, dói muito mais a tua ausência do que a indiferença da tua presença. Por isso peço-te, volta. Sabes quem é essa música? Só para uns versos, não chegas lá. Não faço a mais pequenina ideia. É Excesso, diz-te alguma coisa? O grupo é Excesso. Então eu escolho música do Excesso, chama-se Não Sei Viver Sem Ti, por duas razões. Três até. A primeira, acho que responde muito à tua. O conteúdo da letra tem muito a ver também com a da amiga. Quem comete erros amor fica sozinho. Exatamente. Normalmente é esse o caso. Segundo os Excesso, lá vou eu buscar coisas da minha, neste caso, da minha infância. Eu era bem novo, ainda nem 10 anos ia ter, e na freguesia onde morava, aqui em Vila Nova de Gaia, era raro haver concertos. Era um concerto, só se fosse lá o homenzinho da terra do Tasco ou da mercearia que viesse cantar para a rua. Mas eu lembro perfeitamente que em 97 ou 98, acho que foi no final de 97, os Excesso foram lá atuar. Aquilo foi uma alegria, foi o fim do mundo lá. E eu estava em minha casa e estava a ouvi-los a cantar. Eu, eu estou aqui em casa, chorei, bati, parti de copos. Não, no final disso. Mas fiquei um bocado triste não ver os Excesso, que na altura eram, como tu lembras, deves lembrar, a boys band, a banda masculina mais. Que aliás impulsionou o surgimento de muitas outras. Exatamente. A terceiro motivo é a letra. Pensei que fosse mais fácil contigo longe, afinal dá muito mais a tua ausência do que a indiferença da tua presença. Isto é só o início. Por exemplo, há aqui uma parte, um coração que fingiu, afinal foi o teu que partiu. Isto dói, mas é verdade. Isto, lá estou eu hoje penso que estou a ter mais triste propósito, mas não foi. Quando estamos em histórias de amor, às vezes pensamos que dói muito mais quando a pessoa amada está ao lado e está a ser indiferente connosco. Estás-me a perceber? Uhum. É que se vês a perceber, os ouvintes já me estão a perceber, assim já fico mais contente. Às vezes pensamos que a pessoa amada estando presente e sendo ao mesmo tempo indiferente, desprezando, custa mais do que quando ela está ausente. Mas depois, quando ela está ausente, é que chegamos à conclusão. Mas vão estar aqui. Muitas vezes acontece isso. Pronto, e esta letra acho muito também apropriada, também experiência de vida diz-me isto. E pode ser, Excesso, então? Deixa. Pode ser, deixa. Excesso, não sei viver sem ti. Pensei que fosse mais fácil contigo longe. Afinal, dói muito mais a tua ausência que a indiferença da tua presença. Por isso peço-te, volta. Saíste a correr, nos meus olhos ficou a chover e o sol parou de brilhar e o vento de sul. Coração que fingiu, afinal foi o teu que partiu. Como a minha ternura foi para ti uma aventura. Não quero pensar que esteja a sonhar. Não quero saber se é humilhante dizer. Só te peço, volta para mim, não aceito que chegou o fim. Não sei viver sem ti, não vou esquecer o que vivi, o que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar não é assim em vão. Quebra-se logo coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente estás longe, indiferente. Ainda sonhei, mas em vão, porque logo acordei. Estou tão revoltado, sinto que fui enganado. Acreditar que a saudade iria se abrisse, se o vento soprasse, eu depois te encontrasse. Quero apenas uma explicação, porque deixaste o meu coração. Não sei viver sem ti, não vou esquecer o que vivi, o que disseste, o que fizeste. Foi apenas brincar sem saber que o amar. Não sei onde isto vai dar. Eu sei que errei, mas tento recuar. Sabes, só te peço, volta para mim, pois eu não aceito que chegou o fim. Não sei viver sem ti, não vou esquecer o que vivi, que disseste, que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar. Não é assim, em vão. Logo, coração, onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente que estás longe. Não sei viver sem ti, não vou esquecer o que vivi, o que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar. Esquecer o que vivi, o que disseste, o que quiseste. Foi apenas brincar sem saber que o amar. Não é assim, em vão. Quebra-se logo o coração. Onde é que errei? O que é que não dei? Para ver de repente que estás longe. E pronto, cá estamos mais uma vez, já a preparar-nos para o final do programa. Ainda vamos ter mais duas músicas, mas... Estás com pressa? Ah, ainda faltam duas. Ainda faltam duas músicas, não é? Mas a primeira, bom, a gente tem aqui falado muito de erros de amor e não sei o quê, de viver sem ti e tal, e tristezas, e vamos morrer todo, enfim. Para animar aqui um bocadinho a coisa, vamos lá escolher uma música mais mexida. That Don't Impress Me Much, a música da Shania Twain, que foi a escolha minha, lançada também no ano de 1999, do álbum Come On Over. Pois é, Shania Twain que... Depois não digas que eu é que gosto muito do ano 99, no caso é que 90. Pois, bem dizer que eu é que gosto do ano 99. Sabes que por acaso acho que o ano 99 foi o ano... Foi talvez dos anos mais produtivos. Mas olha, sabes que em música pop, chamada música comercial, a música foi talvez o melhor, foi, nos últimos anos. Foi. É. E não só, mas sobretudo disso foi. Sim, eu sei que eu acho que até à metade da década de 90 não se fazia boa música. Depois a partir daí começou-se a declinar e hoje em dia... Pronto, mas isso saímos aqui à meia-noite, como é? Exatamente. Mas como dizia, esta música foi lançada em 1999. Eu escolhi, bom, faz parte da mesma colheita, não é? Daquela primeira cassete de vídeo de 1999, de 2 de julho. E foi, pronto, foi também especial porque... Sabem o que é? A gente quando dá um passo, quando estamos numa etapa nova, eu na altura, curioso, com 13 anos já sentia isto. Quando damos o primeiro passo naquela nova etapa, naquela coisa, naquela surpresa, enfim, como foi o caso da música anterior, mas quando vamos assim com muito medo, com muito receio, com muita surpresa, enfim, mas quando continuamos o nosso caminho, que era o que estava a acontecer com essa segunda música, eu sentia que de facto ali eu comecei a perceber que a minha vida poderia mudar, que estava de facto a aproximar-me da música. Talvez os ouvintes digam, ah, então, mas isso agora a gente olha para trás e analisa coisas de outra forma. Mas não, eu já na altura sentia de facto que aquela aproximação com a música, primeiro era uma aproximação comigo mesmo e depois era uma aproximação também, aliás, era uma forma de mudar a minha vida. E ao ouvir esta música, que me fazia companhia em muitas manhãs, quando consegui realmente gravar aquela música, que era aquela que eu gostava, fiquei de facto... Porque a primeira música eu ouvi, gravei, experimentei, a ver se gravava. A segunda foi uma escolha. E a segunda era mesmo esta. That Don't Impress Me Much, música de Shania Twain. Muito bem. Pronto, vamos à música. É isso. Vamos a isto. É. But you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brain. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Now, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me. E pronto, Nuno, é a tua vez agora. Para fechar, não é? Exatamente, para fechar. Então vamos fechar com uma cidade antiga. E tu? Hã? Não estou a perceber nada. Tens que dizer isso que é para dar... Eu pensei que fosse pegar numa porta mágica e que fôssemos até Constantinópolis, porque não... Não, não vamos a Constantinópolis, mas vamos até a Irlanda. O género de música, lá está. É a regra principal do programa, é mais ou menos o mesmo da Shania Twain. Eu gosto muito de uma banda irlandesa chamada The Corrs. Que conheces com certeza, não é? Conheço. Quatro irmãos, três mulheres e um homem. Eles, para mim, não são. Aqui em Portugal, se reparares, já na altura, em 2000, 2001, quando tiveram maior sucesso, aqui em Portugal tinham algum sucesso, mas não eram das músicas mais ouvidas, a não ser a radio. So listen to the radio. A não ser essa é das mais ouvidas. É. Pronto, a não ser essa, nunca tiveram grande sucesso. Mas lá por não ter grande sucesso em Portugal, não quer dizer que eu gosto muito deles, mas não tenho. The Cords vão trazer aqui Old Town, cidade antiga, daí a dizer, cidade Isso. antiga. Old Town, que é uma música, pronto, particularmente gosto mesmo da música, o ritmo, a energia que tu falavas há bocado, vamos animar isto um bocado. Exato. Até nota-se de quem já viu, esta música já agora foi retirada do CD MTV Unplugged, lançado em 99, acho que foi em outubro de 99, se não me engano, um concerto que os The Cords deram para MTV. E esta foi um dos originais que lançaram na altura, ou seja, não vinha em CDs anteriores, o Old Town foi lançado naquele concerto. E até para ela, até para Andrea, acho que o nome dela é Andrea, a vocalista principal, Andrea Corr, tinha um significado especial. Fala, lá está, o Old Town vai buscar coisas do campo, a menina que é, não é parvinha, mas é manquinha e magoou o rapaz. E agora o rapaz também foi-se abaixo, mas isto tudo, temos que imaginar um cenário de country, um cenário de cidade de cowboys, ou de cidade assim do campo norte-americano, não só. Pronto, e a música chama-se Old Town, para mim é muito boa, tem um bom ritmo. E é que vai fechar o programa de hoje, se tens alguma coisa para dizer. Só para dizer que fechamos então com uma grande música, sem dúvida. Ah, conheces? Conheço. Fechamos com uma grande música, fechamos com um grande feeling e pronto, para a semana estamos de volta. É o Nuno que vai escolher as músicas, é ele. E sou eu que vou ter que me desenrascar a encontrar a resposta, não é? Isto faz lembrar-vos cantares ao desafio. É. Só que nos cantares ao desafio, aqui, bem, eles cantam, não é? Aqui a gente não canta, mas encanta, pronto. Fazemos metade daquilo que é suposto, pronto. Mas não cantamos, mas encantamos. Acho que entenderam o contexto do programa, o objetivo. Exato. E pronto. Na próxima semana, dia 12 de outubro... Que já não é feriado, tenham paciência. Pois, já não é feriado. Quem for trabalhar, que vá trabalhar, que o país não está feito para malandro. E pronto, vamos ficar por aqui. Tenho a continuação de uma boa tarde. Já a seguir, há mais um Os Melhores da Rádio com o Paulo Santos. E pronto, nós voltamos então para a semana. Fiquem bem, um forte abraço e até de hoje a 8 dias. This time he will break down. She's lost his trust, and so she must know all is lost. The system has broke down. Romance has broke down. This boy is cracking up. This boy has broken down. This boy is cracking up. This boy. But that's enough, the love is over. She's broke his heart and that is rough. But in the end he'll soon recover. The romance is over. This boy is cracking up. This boy is broken down. Yeah, yeah. This boy is cracking up. This boy has broke down. Not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. You're not around this town. Está feito por hoje, agora. Está com bem. E olha aquela coisa no início da dizer dos hinos, que as pessoas acreditaram. Só, pá, hoje é o dia dos 100 anos da República. Oh, pois é. Ora, nem falamos nisso. Que rádio que nós somos. Que desgraça. Estreámos um programa no dia do centenário da República e nem falamos nisso. Ah, mas ainda vamos a tempo, vamos acabarmos agora por aqui fala. O hino. Estimados ouvintes, estamos de volta, pois é. Ah, afinal não fomos embora, era brincadeira. Era brincadeira. Exatamente. Ora, hoje é dia 5 de outubro, dia do centenário, o dia em que se comemora, os 100 anos da implantação da República em Portugal, por Manuel de Arriaga. Em 1910... Não foi, peço desculpa, agora vamos entrar aqui numa discussão histórica. Não foi Manuel de Arriaga. Manuel de Arriaga foi o primeiro presidente. É, mas não é a mesma coisa, não. No 5 de outubro até podia estar de férias. Não estava, mas pronto, continua. Está bem, mas então, peraí. Agora deixa-me dizer... Foi ele o primeiro presidente. Que a implantação da República começou ainda a 4 de outubro. Só se concluiu a 5, pronto. Mas ainda começou a 4. Então devíamos ter estreado o programa ontem. Exatamente. Continua a falar. Vamos trazer aqui o hino da República. A portuguesa. O nosso hino nacional, que é muito, muito bonito. Para as pessoas que não sabem, só começou a ser usado precisamente na República. Exatamente. É a informação que eu tenho, se tiver mal, corrija. Não. Estás certo. Pelo menos é a informação que eu tenho. Por isso tem toda a lógica terminarmos este programa, já que estaremos no dia 5 de outubro, 100 anos após o primeiro dia da República em Portugal, terminamos com o hino português. Falaste bem. Pronto. E agora, se não me esquecemos de mais nada, vamos mesmo embora. Na próxima semana estamos de volta, à mesma hora, às 18 horas. Um forte abraço, sim, fiquem senhor. Bem e até para a semana.